Viva, sejam bem-vindos ao DesWeb, o podcast em português sobre o desenvolvimento web. Eu chamo-me Vítor Silva. E eu sou o Ricardo Correia, e para o segundo episódio temos connosco Francisco Tomé Costa, fundador da Timer, agora com um novo projeto que é o Chic e que há alguns anos produziu o webcast Patrulha TV. Obrigado, Francisco, por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu. É uma honra fazer parte deste vosso novo projeto também, não é? Está a Sim, arrancar. exatamente. E ter-me convidado logo numa fase muito inicial para Sim, com vocês. nós lembramos-te de convidar, não só pelos diferentes projetos que tens, não é, que vamos falar um pouco, mas também porque de alguma forma fizeste algo parecido com o que nós estamos a tentar fazer, embora num formato de vídeo, que era o Patrulha TV. Aquilo é que foi uma extensão quase meteórica, com direito a programa no Porto Canal e tudo. Como é que foi essa experiência? Olha, isso começou tudo como uma brincadeira. Não sei se este é o vosso caso, mas isso começa sempre com uma conversa de café, com uma ideia que vai surgindo. Na altura, essa ideia surgiu-me, que, digamos, o vídeo estava a começar a dar os primeiros passos, assim, em termos de pessoas criarem os seus videocasts. Eu reparei que aqui em Portugal não havia muita gente a trabalhar nisso. Falei com o André, ele aceitou o desafio. Um dia apareci em casa dele e fizemos, digamos, aquilo que foi o episódio piloto, o primeiro episódio. Tentamos fazer com que este episódio se voltasse a repetir na semana a seguir. Passado 15 dias, arranjamos um operador de câmara, porque entretanto a câmara fotográfica desligava. Às vezes estávamos a falar para o boneco, não é? Não nos apercebíamos disso. O Tiago juntou-se à equipa e tratava mais da parte de vídeo, e nós, de uma forma muito orgânica e muito descomplexada, falávamos de temas relacionados com tecnologia, não só do desenvolvimento web, mas assim, sobre o que se tinha acontecido, digamos, durante essa semana no mundo da tecnologia. Isto aqui basicamente era uma cópia daqueles programas que existem de futebol à segunda-feira, a falar dos jogos. Eu e o André, à segunda-feira ou à terça, juntávamos e falávamos de tecnologia. Ele puxava para as tecnologias preferidas dele, eu puxava para as minhas. Sim, não era mais Apple, não era? O André era mais Apple, era mais Linux. Faltava ali alguém do Windows também para apimentar a conversa. Mas pronto, o estilo era esse. E como é que se consegue sacar um programa na televisão? Quer dizer, Olha, vocês isso. começam com uma coisa amadora e tal? Exato, isso foi uma surpresa para nós, porque nós nunca, quando iniciamos isso, eu penso que foi durante o verão, em agosto, tínhamos um objetivo de ir para a televisão, e por acaso nós acabamos por inserir o nosso podcast, ou videocast, como se chama, que também nós distribuímos em áudio, os primeiros episódios, apenas em MP3, ou em formato áudio, e chegamos a pôr no iTunes. E houve um realizador do Porto Canal, que era digamos, um entusiasta de novas tecnologias, também tinha um iPad, um iTunes, na altura estavam a aparecer esses dispositivos, e que achou muito interessante, gostou do nosso sotaque. Pronto, toda a gente já me tinha. Eu acho que não tenho sotaque do Porto, mas toda a gente diz que sim, é porque tenho. O Porto Canal, digamos, é um canal bastante regional. O sotaque foi o que nos vendeu, basicamente. E aceitamos o desafio, isto se calhar no início de outubro ou novembro, muito pouco depois de termos iniciado o podcast. Entretanto, já havia uma grelha pré-definida, só que tivemos que esperar até o final do ano para começar as gravações dentro do próprio canal de televisão. Mas foi de uma forma muito não planeada. Aliás, quando foi feito o convite, tanto eu como o André, a nossa ideia é: não, eu não quero ser apresentador da televisão, não vamos. Mas depois foi uma oportunidade que achamos que éramos patetas, não Se sei não se me aproveitasse. exatamente. E porquê é que terminou? Porque não foi assim muito tempo, foi o quê? Ou Seis seja, não, meses ou. não, assim, o processo todo, desde o início até o fim, agora não sei dizer ao certo, mas fizemos cerca de 40 episódios todas as semanas, ou seja, nunca falhamos. Antes íamos só ao Porto Canal e mesmo durante a nossa estadia lá. Depois houve uma série de, digamos, Divergências editoriais? Não, nada disso. Agora, claro que é diferente, estás a fazer um programa no sofá, em tua casa, com toda a liberdade criativa, porque é um podcast que queres fazer com. Não tem um formato muito pré-definido e não tem uma duração, a começar pela duração, por exemplo. Nós gravávamos às vezes uma hora, outras vezes gravávamos menos. O Porto Canal, pá, aquilo tem que ter uma grelha muito mais fixa e tem que ser explicado a um auditório mais vasto, ou seja, tu não podes aprofundar certos temas, porque é um canal generalista, acima de tudo regional, mas também generalista, era visualizado na altura também por uma faixa etária elevada, de muitos reformados, e tu não podias estar ali a falar que o Python era melhor que o Java, ou etc. Tinhas de falar de Facebook, coisas assim mais generalistas, e não também, tão técnicos. Eu também não tinha tanta piada, não é? Assim, para nós não nos dava tanto gozo, porque, digamos, nós éramos mais fanáticos de tecnologia e não somos apresentadores de televisão. Mas aprendemos bastante, a forma de comunicação foi excelente. E é diferente, digamos, a responsabilidade de estar à frente de uma câmara fotográfica ou à frente de uma câmara com holofotes e pessoas a darem-nos dicas e direções e pronto. Digamos, é um formato completamente diferente. Ok. Só para responder realmente à pergunta, acabou por terminar, porque entretanto eu abri a empresa, o André também estava atarefado em outras coisas, nós acabamos de sair do Porto Canal, chegamos a cobrir uma série de eventos que aconteceram, acho que foi em abril, o mês que nós saímos lá, que tínhamos contratualmente acordado com eles, e depois as vidas tomaram rumos diferentes, basicamente foi por isso que, com muita pena minha, que acabou de deixarmos de fazer. Ok. Passemos agora ao timer. Numa das empresas que fornecem serviços de desenvolvimento web para outras empresas, há aquela piada do cliente que vem falar connosco e nos pede para criar uma nova rede social. Normalmente tipo Facebook, mas melhor, naturalmente, não é? Por 500 euros, como é evidente. No caso da Timer, seguramente que o vosso investimento foi maior, mas como é que apareceu esta ideia de criar uma rede social centrada em eventos? Isto se considerares o Timer uma rede social? Sim, mais ou menos. Ou seja, a ideia original do Timer não tinha nada do que é hoje. A ideia surgiu numa viagem de comboio para Lisboa, numa ida para o Cockpit. Se eu lembro, na altura estava a trabalhar e soube do Cockpit, sei lá, dois ou três dias antes dele acontecer, e por uma mera coincidência, porque li umas entrelinhas ou dei duas vezes para a notícia, para uma notícia qualquer. E na altura eu disse, caramba, eu gostava mesmo de ir a este evento e soube dele por sorte, mas já está muito em cima da hora, não consigo planear a minha ida lá. Mas lá falei com a empresa e consegui, a coisa resolveu-se bem. E na viagem de comboio, enquanto ia, era suposto eu no Cockpit desenvolver alguma coisa. Não é só chegar lá e ouvir, digamos, as palestras. Tem aquela hackathon que eles têm de 24 horas, o curso de programação. E eu tinha que pensar em alguma coisa para fazer e disse, eu soube disto em cima da hora, se calhar há aqui uma coisa que dá para explorar, que é a forma com que os eventos estão a ser comunicados, muitas vezes se calhar não atinge o público certo. Na altura tem uma série de novas tecnologias que se falava, que eram os microformatos, os H-Calendars, uma integração com calendários, etc. E fiz isso com um colega. Anos mais tarde, fui tirar um mestrado em inovação e empreendedorismo tecnológico e este bichinho estava sempre ali dentro de mim, digamos. Foi uma ideia que foi amadurecendo. Comecei a explorar a ideia do ponto de vista de um modelo de negócios, como é que, em termos de arquitetura, faria sentido isto estar planeado. E então, depois de muito trabalho e de muito pensar, foi lançado, digamos, a criar a empresa e começar a ser feito o desenvolvimento tecnológico da plataforma. Entretanto, foi alterando em vários sentidos. Foi alterando pelo formato rede social, porque faz todo sentido os eventos. Nós, quando vamos a um evento, normalmente queremos ir com os nossos amigos e que os nossos amigos estejam presentes também e dizer a toda a gente que vamos àquele evento, não queremos ir sozinhos e não interagir com ninguém. Quer-nos falar um pouco da infraestrutura tecnológica? O que é que está por trás? Como é que desenvolveste? Olha, isso em termos técnicos é muito curioso. Eu sei que fiz pronto, na altura também, há 3 anos, mais ou menos, sim, que se falava bastante de novas tecnologias, estavam a aparecer, o JavaScript no servidor, o Node.js, o Ruby on Rails, já estava mais ou menos estabelecido, Eu lembro que um dia estava assim a experimentar novas frameworks que existiam e deparei-me à frente de um pedaço de código escrito numa linguagem que eu não sabia qual era, mas que eu conseguia ler. E eu, caramba, que linguagem é esta que eu nunca vi, mas eu consigo perceber o que é que isto faz. E descobri que era Python. Então fiquei um bocadinho fascinado, comecei a aprofundar assim, alguns conhecimentos e, pá, isto parece mesmo simples, é mesmo straightforward. Era, acho que é a palavra que melhor define o sentimento que eu senti na altura. Uhum. Entretanto, disse assim, bem, eu não tenho tempo para estar agora a aprender uma linguagem de programação nova, vou já começar a desenvolver em Python sem saber Python. E foi assim que fiz. Ou seja, eu aprendi Python a começar a desenvolver o timer. Escolhi uma framework que não é a mais famosa, ou seja, a mais conhecida dentro da comunidade Python, que chama-se é Web2Py, mas é se calhar aquela que se identifica mais com a arquitetura que eu estou, que para mim faz mais sentido e que também, digamos, a curva de aprendizagem é menor, que basicamente é como se fosse um Ruby on Python, ou melhor, um Python on Rails, é o meu mal isto. Pronto, é muito semelhante ao Ruby on Rails, só que em vez de ser Ruby é Python. Uhum. Tem a digamos, a arquitetura MVC, os modelos funcionam muito à base disso. Depois, em termos de base de dados, também comecei a programar em, digamos, a organizar a informação utilizando o MongoDB, porque acho que traz grandes vantagens quando estás a trabalhar com coordenadas para geolocalização e depois as velocidades de escrita e de leitura são bastante superiores às do SQL normal. Então, para ti é viável começar um projeto e mesmo não sabendo nada da tecnologia que vais utilizar? É assim, não quer dizer que seja viável, não é? Ali foi um risco que eu cometi porque eu também tinha muito interesse em aprofundar o meu conhecimento de Python e todos os dias que eu mais conhecia, mais me apaixonava pela linguagem. Eventualmente, sei que existem outras ferramentas que são mais apropriadas para outro tipo de projetos. Mas, na altura, eu preferi, digamos, iniciar o projeto sem saber nada e ir aprendendo à medida que ia andando o projeto e depois aperfeiçoando, digamos, muitas das asneiras que cometi no início, mais à frente, do que propriamente parar 2 ou 3 meses a aprender uma nova tecnologia e depois planear e executar. Acho que é muito mais prático e estás a focar-te muito mais, digamos, no teu problema e nas necessidades, coisas que realmente precisas de aprender e não em, digamos, pequenos capítulos que se calhar não vai fazer falta numa fase inicial. Já agora só mais uma questão em relação a esta vertente mais de desenvolvimento. O meu background é mais a nível de desenvolvimento com ferramentas Microsoft e digo explicitamente ferramentas porque para além da linguagem, ser VB, ser C Sharp, o que quer que seja, há um ambiente de desenvolvimento integrado que eu considero, tendo visto outros, que é bastante, bastante interessante, bastante poderoso, com muitas ferramentas que eu acho que são mesmo bastante boas. No teu caso, eu não conheço assim tanto Python, só alguns exemplos. O que é que tu destacarias a nível da linguagem ou ferramentas que te permitem utilizar? O que é que é a grande mais-valia? Eu percebi o que tu disseste, e percebi isso como uma mais-valia, mas também tenho posso ter uma visão um bocadinho diferente da tua, que é a seguinte. Tu muitas vezes na Microsoft tens grandes caminhões, cada ferramenta é um caminhão, tudo aquele caminhão só quer se calhar o motor, não queres muitas das coisas que aquilo traz. E quanto mais coisas tu tens, pesadas, se calhar mais aprendizagem vais ter que ter. Digamos, há mais por onde perderes e até em termos de segurança pode estar sujeito a mais exploits, etc. Pronto, eu gosto de ter as coisas muito pequeninas, percebes? Usar esta ferramenta que só faz isto mas faz isto bem, pronto, e que seja modular, ou seja, que consiga integrar com outras ferramentas, que é uma coisa que a Microsoft não é muito famosa por isso, mas também contra mim falo, porque o Web2Py é uma ferramenta, digamos, é uma framework Python. Há outras, há o Django, há o web.py, o Pyramid, há uma série delas, pronto. Tem aparecido bastantes. E o ActoPy é uma ferramenta, é um framework completo, ou seja, out of the box, ele já te traz tudo, desde um sistema de login, pá, é mesmo muito completo. Muitas das coisas que tu trazes, o que vais ter que fazer é retirar, se quiseres retirar, não é? Não necessitas. Podes adaptar aquilo a qualquer projeto que queiras desenvolver. Agora, isto também depois tem muito a ver com a filosofia de programação e para que projeto é que estás a direcionar. Mas, neste caso, o ActoPy, ainda hoje estive em conversa com uma pessoa que, em princípio, vai começar a colaborar comigo. Ele não tem muita experiência nesta área, mas quem sabe um bocadinho de programação, estava o ActoPy, dá dois cliques, perde uma hora naquilo, fica logo por dentro da arquitetura como a coisa está organizada e rapidamente consegue tornar algo visível. Percebes? Ou seja, aquilo é como se sacas um WordPress e já está ali a rodar, e depois só precisas de customizar de acordo com as tuas necessidades. Comparando mesmo as linguagens de programação, o Python com o PHP, o que é que tu levou a escolher o Python em vez do PHP? Isso é uma pergunta, é que eu já não uso PHP há muito tempo, mas eu antes de começar o Python, programava em PHP e cheguei a trabalhar profissionalmente com PHP durante dois anos. Então, comparando as duas e a tua experiência em cada uma delas... Eu já não sei bem o que é PHP, porque já não é para PHP há muito tempo, mas uma das coisas que eu gostei bastante do Python foi, isto aqui é uma questão de gosto muito pessoal, eu posso gostar, se calhar tu podes testar esta, digamos, esta restrição que o Python tem. O Python aposta muito na legibilidade do código, ou seja, a indentação é uma regra obrigatória no Python. Se o código estiver mal indentado, o código não corre. Pronto, a começar por aí. Há pessoas que gostam de ter uma liberdade de mexer no código e meter-o lá ao fundo, na coluna 354, depois que tens de andar a fazer scrolls horizontais, não é? O Python é uma linguagem com uma sintaxe muito simples, muito pouco verbosa, a meu ver. Foi por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu estava a ler um código de uma linguagem que não conhecia, não sabia qual era, e conseguia compreender o que é que aquilo fazia. Para mim, isso foi o selling point, percebes? Eu, assim, é isto que eu tenho que fazer. E é uma linguagem de muito fácil aprendizagem, ou seja, eu tenho, acho que cá em Portugal não há muitas universidades a falar Python aos alunos, mas existem alguns alunos que vão para uma engenharia informática ou um curso de relação com a informática e não têm muitos conhecimentos de programação. O Python pode ser aquela linguagem que rapidamente faz com que os alunos entrem no mundo de programação. Existem alguns estudos, eu agora não sei mencionar quais, que indicam que o Python é a linguagem de programação de alto nível mais fácil. De alto nível, de certeza, pronto. As de baixo nível são todas difíceis, digamos. Exato. Mas é muito fácil, digamos, de aprender. E depois existem, para quem quer iniciar, opa, o Google tem Python Classes, uma pessoa vai lá, vê um tutorial de uma hora, fica logo por dentro da programação. É bastante simples. Por isso é que eu acho que também é interessante para um projeto. Outra grande vantagem do Python é que não serve apenas para o web, ou seja, o Python já existe há muito tempo e tu com Python podes criar, sei lá, desde jogos, gráficos, aplicações de user interface, não é? E depois é cross-platform também, isso PHP também, mas funciona em todos os sistemas operativos e mais recentemente é que começou a ser utilizado para desenvolvimento web, ou seja, tu, quando o PHP começou a dar os primeiros passos, assim, em 2000 e pouco, se calhar não se falava em Python para a web, só mais no final da década é que o Python começou a ganhar alguma dimensão em termos de desenvolvimento para a web. Muito mas, bem. Ou seja, estou aprendendo Python, posso fazer muita coisa, muito scripting, digamos, do lado do servidor, é muito vantajoso também por isso. É poderoso. Em relação ao WordPress, já alguma vez pensaste em utilizar o WordPress ou outra plataforma CMS para o desenvolvimento dos websites? Já fiz isso até profissionalmente. Há certos, digamos, certos projetos que não vale a pena tu estares a reinventar muito a roda e o WordPress é uma ferramenta bastante poderosa para rapidamente teres ali uma coisa visível, não é? Agora, do meu ponto de vista, o WordPress sofreu uma mutação ao longo dos anos. Aquilo começou por ser uma plataforma de blogging. Acho que agora devem ser poucos os blogs em WordPress, deve haver mais sites em WordPress que blogs em WordPress, não sei. Por isso é que têm surgido outras plataformas de blogging muito mais simples, muito mais focadas na escrita. Agora, o WordPress, atualmente, eu consideraria usar um WordPress para quem quer ter uma presença online simples, de um portfólio, uma presença, digamos, da empresa online, uma coisa assim. Em termos de customização, o WordPress também tem uma série de plugins. Eu, se calhar, já não optaria, pronto, porque como nós também desenvolvemos software, percebes? Sim. Normalmente eu prefiro estar a desenvolver alguns módulos da nossa forma que depois consiga adaptá-los. Estar a ler códigos de outros, ainda por cima, em PHP, opá, é que o código de PHP é tudo muito diferente. Em Python já não é assim tanto, percebes? Porque a linguagem é mais simples, é menos verbosa, etc. O estilo de programação difere mais em PHP do que em Python. Em Python é tudo mais semelhante. Muito bem. Okay. Voltando ao timer, como é que, e à equipa que o desenvolve, como é que evoluiu? Imagino que tenhas começado, tu, se calhar, como main developer, atualmente tem mais pessoas, são só developers, tem designers... Mais ou menos, tem passado várias pessoas aqui pelo timer, ou seja, esta é a minha primeira empresa, assim, digamos, oficial, e eu também cometi alguns erros de iniciante mesmo, né? Em termos de gestão de uma equipa, de contratação, de avaliação, do potencial dos candidatos que me apareciam e mesmo da sua própria gestão. O que acontece é que nós aqui estávamos a usar tecnologias que são, digamos, emergentes em termos de mercado, que não se ensinam na universidade, assim, não se aprofundam, pelo menos os conhecimentos da universidade. Em 2 ou 3 meses, quando as pessoas entram, é preciso dar alguma formação. E depois essa formação que eu lhes estou a dar, acaba por ser muito rentável lá fora. E eles acabaram, alguns deles acabaram por fugir com ordenado, com mais um zero ao fim do mês. Por isso é que é um bocadinho difícil para uma startup cá em Portugal contratar recursos humanos e mantê-los, digamos, em full time. Ao longo do tempo tenho trabalhado com uma série de pessoas que me têm dado input, mas a equipa é muito tem divergido bastante, ou seja, é uma, também tem sido um problema que eu tenho me deparado, não ter conseguido criar a reunião de uma equipa, digamos, reunir uma equipa sólida e persistente ao longo do tempo, porque sem dúvida que as coisas nesta altura estariam muito melhor. Por uma série, digamos, de situações, desde falta de liquidez financeira para contratar as pessoas, digamos, o próprio facto do projeto ser um projeto bastante ambicioso e megalómano de implementação, não é, fazer uma rede social é muito diferente de fazer um pequeno site, não é? Não tem nada a ver. Já várias pessoas me perguntam, mas em que é que difere? Eu, pá, a explicação, a analogia mais assim aproximada que eu posso encontrar é fazer um website é como tu projetas uma casa, ou seja, consegues ter mais ou menos a dimensão do website. Fazer uma rede social é como tu projetas uma cidade. A cidade é orgânica, cresce, diminui, tem tráfego, percebes? Uma casa é muito mais rígida, a cidade não. Pronto, basicamente é uma forma de ver as coisas diferentes. Isso também é preciso, digamos, um know-how mais especializado em várias competências. É preciso multidisciplinaridade. Pronto. Esta hora já não sei a palavra corretamente. Falando um pouco da estratégia de comunicação, quais são os teus planos para a divulgação do timer? Tens alguns planos definidos? Sim, olha, o timer tem sido, digamos, a ideia inicial tem sido alterada ao longo do tempo. Atualmente, já existe uma. Nós temos um sistema de bilhética no timer, mas não queríamos ser mais um sistema de bilhética, como existem muitos cá em Portugal e no estrangeiro. Nós agora vamos começar a apostar muito na parte mobile e mais na parte da descoberta de eventos. Achamos que é um mercado que não. Aliás, agora estamos a retornar um bocadinho à base, que é a ideia original do timer. Temos neste, atualmente, certamente que somos a maior base de dados portuguesa de eventos, e queremos comunicar estes eventos e publicitar realmente estes eventos ao público, que ao target daquele evento. Temos uma inovação que gostávamos de lançar muito brevemente, que é o mobile ticket, porque achamos que agora o mercado mobile está amadureceu bastante, grande parte da população começa a ter os smartphones, e o bilhete, digamos, não é um bem físico, é um bem digital, pode muito bem ser comprado à entrada de um cinema, e não é preciso estar a imprimir o papel, compras enquanto estás no shopping e entras no cinema com o telemóvel, ou seja, compras on the go, digamos. Isto funciona muito bem também para quando vais a um sítio. Vamos supor que para o próximo fim de semana vais a Madrid, tu não és de Madrid, não conheces Madrid, por isso vais ao Booking e marcas um hotel em Madrid. Depois, quando estás em Madrid, procuras por um restaurante e vais ao Foursquare ou ao TripAdvisor, mas se quiseres saber o que é que se está a passar em Madrid naquele fim de semana, não tens uma, digamos, uma ferramenta assim imediata que te diga essa informação. E nós queremos que quando estiveres lá em Madrid, abras o timer e apareça-te logo uma oferta de eventos à tua volta, na tua proximidade, e tu acabes por escolher e dar-te essa informação. Ou seja, vamos criar mais, a nossa comunicação vai ser mais nesse sentido, de oferecer oferta de eventos relacionados contigo, com a pessoa e com a tua localização na altura ou a posteriori, né? Sendo eu um utilizador do timer e quero criar o meu evento, qual é o motivo que me leva a escolher o timer e não a Eventbrite, por exemplo? Certo. Assim, neste momento, como te disse, nós estamos a pensar em não abandonar a parte bilhética, porque é uma parte importante para nós, em termos de negócios. É o mundo de entrada quando estás digamos, a bilhética é a primeira interação de negócio que nós temos com um organizador de eventos. Mas nós queremos começar um bocadinho antes, na parte da descoberta do evento. Neste momento, o Eventbrite, não temos nenhuma vantagem competitiva em relação ao Eventbrite, a não ser o preço. Ou seja, o Eventbrite cobra uns fees superiores aos nossos. Mas nós não queremos ser um broker simples como o Eventbrite é. Queremos dar mais informação ao utilizador final, que é o que vai ao evento, e no futuro ao organizador. Ok, muito bem. Já abordamos um pouco um dos teus projetos, que é o Timer, e agora tens um novo projeto, que é o Chic. Queres-me falar um pouco? Sim. Olha, o Chic é um projeto que nasceu assim também por acidente, digamos, e que ultimamente eu ando bastante entusiasmado com ele. Foi um projeto que foi... Eu, digamos, a minha namorada e mais umas amigas falavam bastante de compra de roupa online, que gostavam de ver coisas de moda, e eu comecei, assim, caramba, as mulheres todas compram roupa online, eu era incapaz de comprar uns sapatos online sem experimentar, mas as mulheres, pelos vistos, não, gostam de comprar e vender, e eu vi que ali poderia haver uma oportunidade, digamos, de explorar um negócio de moda, que, não é, que é um negócio que eu não tenho, digamos, nunca tenho grande interesse por ele, mas que tenho visto que há, digamos, não é um nicho, é um mundo de oportunidades. Até agora, a grande parte dos programadores e pessoas que andam na internet também não focam muito, digamos, os seus produtos, os seus serviços orientados para o público feminino. Digamos, os geeks pensam mais nos homens e, digamos, ou seja, o público feminino está um bocadinho marginalizado. Mais recentemente tem-se percebido que isso não faz sentido, então se reparamos, o Pinterest se calhar é maioritariamente, mas assim, vai uma regra de 80-20 utilizado por pessoas de sexo feminino. E eu achei que também estava na altura de criar assim, em part-time, aos fins de semana, uma coisa diferente para também desenjoar, digamos, do projeto megalómano que é o Timer. E olha, foi lançado há 15 dias e hoje, ou seja, já foi lançado há mais tempo, há 3 semanas, sensivelmente. e hoje passamos os 1.500 utilizadores, que foi algo que o timer demorou cerca de 6 meses a ser conseguido. Por isso... E tens uma ideia se confirma a proporção de pessoas do sexo feminino, do sexo masculino? Sei. Não sei dizer o valor exato, mas pelos registros que vejo, deve ser para aí 1 para 40 ou para 50. Sexo. Ou seja, quando se registro, quando eu vejo um homem que está aí, pá, olha, um homem que registrou-se aqui, pronto. Tenho muitos meus amigos que na altura do lançamento eles registaram-se, mas a partir dali foi tudo muito mais as mulheres. São as mulheres que compram a roupa, pá, não somos os homens. Temos que arranjar a forma delas comprarem para nós. Pode ser. E são elas, pá, são elas que compram. Mas há aqui outra coisa interessante relacionada com o Chico, que é todos nós temos no armário em casa uma peça de roupa que já não usamos. Ou porque não gostamos dela, ou porque já não nos serve, ou porque nunca gostamos dela e na altura nos ofereceram e nós ou até vimos e gostamos naquele dia e depois quando chegamos para vestir nunca acabamos por não vestir e ela está ali a ocupar espaço e pronto. E aqui isto é uma forma de tu tentares tirar algum rendimento de alguma coisa que neste momento não consegues. Opa, outra ideia que me reforçou este conceito é o país está em crise, as pessoas já venderam o ouro todo, ainda devem ter alguma roupa, pá, podem conseguir um dinheiro extra se conseguirem vender a roupa delas, tiverem bom estado e se alguém as comprar, obviamente. Porque está ali parado, digamos, é dinheiro que tem parado dentro do armário, pode ser visto dessa forma. Olhando para o Chico e para o seu público-alvo, vem de imediato a ideia de uma aplicação para telemóveis ou tablets como um fator diferenciador interessante. Tens algum plano para algum desenvolvimento futuro de uma aplicação? Tenho. É mesmo curioso criar essa pergunta, porque hoje demos uns bons passos nesse sentido. E futuramente vai haver novidades. Eu não posso contar muito o véu aí, mas vai haver uma aplicação móvel para o Chico, muito brevemente. Plataforma? Podes avançar alguma coisa? Em princípio vai ser as duas, vai ser o iPhone e o Android. Mas vão desenvolver com o quê? Algum tipo de phone gap? Isto ainda não está definido. Ainda vamos agora sentar-nos e percebermos qual será a tecnologia melhor para desenvolver. Olha, eu posso aproveitar a oportunidade também para falar de uma tecnologia que se calhar não é muito conhecida aqui em Portugal. Por acaso é em Python e que é tipo um phone gap, só que é mais poderoso, ou seja, não é HTML, utiliza umas bibliotecas Python para depois também fazer uma interface gráfica e tem uma vantagem em relação aos outros, é que crias mesmo o próprio interface, ou seja, não é HTML, por isso o interface que tu crias para Android, ele vai ser exatamente igual para iPhone. Também podes utilizar algumas bibliotecas nativas, penso que ele consegue criar alguma coisa nativa, se quiseres fazer aplicações, mas o que acho que é Kiwi.org, ou se alguém procurar Kiwi Mobile Framework, aquilo aparece certamente, e para quem gosta de Python, pode ser uma forma mais rápida de entrar no mundo mobile do que estar a aprender Android ou iOS. Ok. Eu vi que em ambos os projetos estás a usar Bootstrap. Qual é que foi o motivo para escolher esta framework, neste caso de CSS ou Grelha? Certo. Olha, eu sou muito mau designer. Não sei fazer um quadrado. Essas frameworks resolveram bastante a vida. Ou seja, facilitam bastante criar um design minimamente atrativo de uma forma muito rápida. E depois, como o Bootstrap acabou por ser uma, digamos, framework de CSS e Grelha também, bastante popular, fez com que eu acabasse a optar por ela, porque há muita documentação, há muitos widgets, há aquele site que é o Boot Snippet, ou uma coisa assim semelhante, estou a ver o nome, que já tem, digamos, formulários feitos, quase chegas lá, só copias o código e adaptas ao teu projeto e escusas estar tu ali a trabalhar no detalhe do design. Ou seja, o Bootstrap dá-te, out of the box, um design já muito bom. Agora, também tem aquela desvantagem que depois o teu site parece igual a muitos outros, não é? Agora, depois também é aquela customização com que tu fazes, final, para te diferenciar, e se calhar também para reajustares as cores, as formas, ao resto da comunicação que queres para o projeto, para a empresa. A nível de crescimento e expansão, achas o Bootstrap um fator positivo ou negativo para as plataformas que criaste? Essa pergunta é mesmo complicada. É que eu posso responder das duas formas, acho eu. Por um lado, vejo como positivo numa fase inicial. Mas também vejo pontos negativos, né, das coisas que acabei de referenciar, semelhança com outros sites, etc. Tem outros pontos positivos, ou seja, acaba por ser uma plataforma que grande parte dos web designers já têm conhecimento das classes, então rapidamente também desenvolvem, sabem dividir uma coluna, digamos, uma linha em três colunas, etc. Mas existem outras frameworks, também são poderosas, existe uma portuguesa, Saplink, não é? Também cheguei a testar e gostei bastante, tinha uns pontos mais fortes, até com o Bootstrap, enquanto o Bootstrap estava na versão 2. Ou seja, acho que acabei mesmo por escolher o Bootstrap ser a mais popular, e que na altura tinha mais documentação, era usada por mais pessoas. Para um futuro, eu vejo algumas vantagens, porque se eu quiser trabalhar com um designer que já usou o Bootstrap, e ele se calhar tem mais probabilidades de ter usado o Bootstrap que sabe o Ink, ele rapidamente vai perceber o código que está lá feito e tirar sobre ele. Já que estamos a falar contigo, e a ideia que eu tenho é que és mais developer do que designer, por exemplo, ou mais, quer dizer, mais dado ao código do que outras coisas. Se calhar gostava de fazer mais uma pergunta relacionada com a tua metodologia de desenvolvimento, ou o que seja, e nomeadamente a nível de controle de versões. Fazes alguma coisa? Git, SVN, pasta final, finalíssimo, esta agora sim é mesmo. Isto agora eu vou parecer um bocado ridículo, mas eu uso o Mercurial porque é feito em Python. Ah, verdade. Não é por isso. É por isso, mas não é por isso. Tem as duas coisas, ou seja, quando eu escolhi o Web2Py, o Web2Py tem uma integração out of the box com o Mercurial, porque é feito em Python, e os programadores já tinham essa integração. E eu comecei a usar o Mercurial, entretanto já usei projetos com Git, mas o Mercurial faz tudo o que eu quero agora, e eu nunca migrei completamente para o Git, embora o Git seja mais rápido. Mas o Mercurial, mesmo a própria arquitetura do Git é baseada no Mercurial, percebes? Por isso não há muita diferença até em termos de comandos, só funciona. Um começa por Git, o outro começa por HG, pronto, o resto é a sintaxe é toda igual. São sistemas de controle de versões também distribuídos, são muito semelhantes. Uma vantagem que o Mercurial tem, que agora já não é vantagem, mas na altura que eu comecei era uma vantagem, é que conseguias hospedar, digamos, repositórios privados online no Bitbucket. Agora o Bitbucket também te dá gratuitamente repositórios de Git, na altura não dava, era só Mercurial. Por isso também fazia sentido, percebes, por aí. E até agora mantive sempre o Mercurial. Eu por acaso tinha uma ideia, mas deve ser errada, seguramente, que o Mercurial teria algum tipo de custo associado, alguma licença diferente. É open source. É mesmo open source. Ok. Ok, está bem. Pronto, então, olha, para concluir, pedimos-te agora só um conjunto de respostas rápidas, umas perguntas não muito filosóficas. E começava pela primeira, que era expectativas para os próximos 12 meses a nível do web. O que é que estás a ver aí que vai mudar o mundo? Epá, eu não sou a Maia, embora viva na Maia. Não negues à partida, mas ia ser que desconheces. Certo. Mas posso, assim, pronto, por já ter alguma experiência no mundo do mercado tecnológico, há aí algumas tecnologias que eu acho que estão hot neste momento e que podem revolucionar alguns setores. Se calhar falava no Bitcoin, por toda a polémica que tem havido nos últimos meses e a grande valorização que a moeda conseguiu, há uma febre muito grande à volta disso. Acho que vão aparecer muitas coisas relacionadas com a Bitcoin, ou então não, aí amanhã é que o explode, não é? E deixa de ser utilizado, pronto, é um prognóstico. Assim, muito, mas acho que o Bitcoin o que se tem visto em Silicon Valley, tem havido grandes investidores a investirem em startups relacionadas com a tecnologia. É um modelo bastante interessante. No futuro, eu acho que quando fores para os bancos, mais tarde ou mais cedo, vão começar a utilizar a tecnologia da Bitcoin. Não vão usar a Bitcoin, mas usam a tecnologia, porque a Bitcoin, pá, é a forma mais simples de tu enviares dinheiro para outra pessoa. É como envias dinheiro como quem envia um e-mail, basicamente. Acho que isso é uma grande vantagem do ponto de vista tecnológico. Depois tem outras desvantagens. O anonimato pode criar grandes problemas. Mas pronto, é uma tecnologia para manter baixo todo. E cá em Portugal ainda acho que não é muito, digamos, disseminada. Outra tecnologia que também que os geeks da web se calhar não estão a ver muito o potencial está relacionada com o IPv6. O IPv6, pelas suas características, penso que ainda não está a ser bastante explorado. Mas vai ser agora, já se fala disso, pai, há 10 anos. Que eu... Sim, ele já está implementado. Usas IPv6 sem ver, só que não é uma coisa tão de baixo nível, ou seja, grande parte dos programadores não querem saber disso para nada. É uma coisa já de administrador de sistemas. Não tem havido, digamos, grandes desenvolvimentos de negócios baseados nisso. Eu, ultimamente, tenho andado interessado no assunto. E tenho visto que existe uma potencialidade muito grande na tecnologia para adaptar a vários projetos. Um deles, por exemplo, pode estar relacionado com cada pessoa poder comprar uma gama de IPs e utilizar, do ponto de vista privado, aquele IP, identificar aquela pessoa. Pronto, há sim umas coisas interessantes que acho que são possíveis. Isso uma, eu estou a falar nessas tecnologias também porque não são tecnologias, digamos, mainstream, nas tecnologias que estão assim um bocadinho fora do circuito das conversas de café dos programadores. Ok, muito bem. Outra pergunta: qual a aplicação mobile que não dispensarias? Eu não sou grande fã de muitas aplicações. Eu uso Android e tenho muito poucas aplicações instaladas. Se calhar aquela que mais uso é, digamos, a do Gmail, obviamente, porque é a minha ferramenta de trabalho, com a qual eu não conseguia deixar de trabalhar, ou seja, não funciona sem e-mail. Mas, pronto, sim, uma aplicação extra, pá, eu acho que é mesmo... Eu uso Gmail, Facebook, Twitter, percebes? É aquelas mainstream, sim. Ou seja, são aquelas que eu mais dependo, pronto, não utilizo. Olha, talvez falasse então numa que é o ReadmeLater, a aplicação chama-se Pocket. Sim. Pronto. Pocket. Muitas vezes estou a ler um artigo, não tenho tempo de o terminar, marco para mais tarde e o Pocket, nisso é muito bom, funciona, tem plugin para o Chrome, funciona no mobile, pronto, gosto bastante. Ok, embora o ReadmeLater é um conceito do tipo, epá, eu não consigo ler agora, a probabilidade de eu ler daqui a um dia é quase zero também. Opa, isso também é verdade, mas de vez em quando há aquilo que eu sei que vou querer ler, percebes? E depois estou a criar ali uma lista de artigos interessantes, que um dia que não tenha nada a fazer e esteja à espera ou do metro ou do dentista, exatamente, ou à espera da namorada. Aí está. E aproveito e pronto, tenho ali uma lista com que me entreter. Ok, muito bem. Qual é a ferramenta de desenvolvimento mais indispensável para o teu dia-a-dia? Eu sou muito... Eu não gosto de coisas muito complexas, por isso eu programo quase tudo... Estou usando o Gedit, em termos de ideia. Ferramenta indispensável... eu diria que para um programador leve... tem que ter um controle de versões. Então, se trabalhar com uma equipa, isso é obrigatório e depois também é uma segurança bastante grande. Por isso, eu atualmente não conseguiria programar nada se não tivesse um controle de versões. Ou Git, ou Mercúrio, ou qualquer coisa. Acho que isso é indispensável. Muda mesmo a forma a tranquilidade com que se mexe nas coisas, não é? Sim, e a forma com que tu podes rapidamente voltar para trás, consegues experimentar um desenvolvimento paralelo, digamos, e depois criar, voltar a juntar a linha do metro. Ok. Um podcast? Vezué. Eu vos disse... Não, não te obrigamos a dizer isso. não. Eu deixei de ouvir podcasts e de utilizar. Eu antes, há uns anos atrás, ouvia muitos podcasts e subscrevia muitos blogs, mas com a carga de trabalhos que eu tenho atualmente, não tenho capacidade para digamos, acompanhar fielmente todas as entradas, todos os blogs que eu gosto. Por isso, também com as redes sociais, seguindo as pessoas certas no Twitter, não muita gente, e tendo amigos na área da tecnologia, tudo que é relevante para mim, mais tarde ou mais cedo, acabam por aparecer. Agora, claro que um podcast também serve sempre, para além da informação, para descontrair um bocadinho. Por isso, eu acho que este podcast, no formato que vocês criaram, é o ideal para mim. Eu seguramente vou ouvir todos os episódios. Obrigado. Sugestão de próximo convidado. Bem, outra pergunta difícil. Olha, vou-vos sugerir um rapaz que também é aqui do Porto. Atualmente eu penso que ele está em Silicon Valley, que é o Paulo Koch. Ele parece-me que está a trabalhar com a malta do Yelp. E também é um fanático do Python. Já não sei muito sobre o que ele anda a fazer há uns tempos, por isso me interessa em ouvir um bocadinho o que ele tem para dizer. Se vocês o puderem entrevistar, era espetacular. Ok, vamos atrás dele para ver se conseguimos falar. Bom, obrigado Francisco pela tua participação no DesWeb e nós voltamos no próximo mês.